하루 시간 Vem a noite, cai seu manto escuro devagar E eu ainda te espero chegar Você é ver na escuridão E quando o sol sair